cantor mais apaixonado. Oi, Esboy. Sabia que você ia se arrepender. Se envolveu com outro cara pra me esquecer. Mas você não me esqueceu. O primeiro foi eu. E agora tá pedindo volta. A nossa história por aqui já se acabou. Eu não me importo que você encontre outro amor. Você tomou sua decisão, seguiu seu coração. E agora tá pedindo volta. Com esse cara, casa com esse cara. Cê tem juízo não, pediu separação e agora tá pedindo volta. Fica com esse cara, casa com esse mala. Cê tem juízo não, mulher sem noção. E agora tá pedindo volta. Eu tô fechando a porta. Alô, nosso amigo Milton, do posto Lava Jato Avenida. Tamo juntos e misturado, parceiro. A nossa história por aqui já se acabou. Eu não me importo que você encontre outro amor. Você tomou sua decisão, seguiu seu coração e agora tá pedindo volta. Fica com esse cara, casa com esse cara. Cê tem juízo não, pediu separação e agora tá pedindo volta. Fica com esse cara, casa com esse mar. Tem juízo não, mulher sem noção. E agora tá pedindo volta. Eu tô fechando a porta. Alô, Ricardo do estúdio Sabia Records. Tamo juntos e misturado, papá. Rene Santana na mesa da Esboa.